号车是。 Obrigado pelo Xenia 62, 2. Sete Pony Pro 2, 315, deixa eu ver 5, para o final do ELS, agora é o último vetor. Sete Pony Pro 2, 315, na próxima. Uma chama centro Recife, frequência 251, apenas 33, decimal 95. Salvador, gol 1961 no 07, que vai estar na meta. Sério, meu Deus, aguarde o último vetor, 42 milhas em distância. Sou 9040, 2042109. 5, aperte aproximação LS, chama 3, salvadora 1, 9, decimal 9, 5. 95, muito obrigado pela gestão. Bom dia, Oxana 6225. Oxana 6225, tráfego avistado, Júcio no 012, cheque trem. Baixou e checou, está estabilizado. Autorizado, pouso. Oxana 6225, pouso autorizado, pista no 0, vento agora de 040 graus com 02 nós. Nível ponto 6225, muito obrigado. Oi, Salvador, bom dia, voo 1961, aproximado com a espera da 10, pronto, visual para o lado nacional. Voo 1961, após a passagem do Airbus 318 da Avianca, agora na curta final, pista no zero, a linha mantém pista no zero, voo 1961. Após a passagem do Avianca, autorizado a linha e mantém na 10, voo 1961. Por gentileza, chamou o TAM 31 no 71 para autorização para Guarulhos. Firmo. Dia 31 no 71 Guarulhos, eu tenho 320 já aprovado, pronto, cópia. Pronto, TAM 31 no 71 autorizado para Sierra Bravo, Golfo Romeo, via Aprazulo 10, Tetango Bravo Eco, livro de voo 320. Pista em usando 0, primeira curva à direita, saída da EL, transição, Machuva. Controle 119, decimal 8. Transponder 5426, TAM 31971. Guarulhos autorizado, nível 32. Eu sou Bruno 0, que é Tango Bravo E. Pista no 0, primeira curva direita, saída da EL, Machuva. Controle 119, decimal 8. Transponder 5426. Como se achou no pegar a saída da EL, transição Machuva. Transição, mais. Correto, cotejamento da 3, zona 71, no portão 5, chame pronto para o curso de estacionamento. Oxenema 225 no solo aos 28, libera a pista próxima à direita, chame solo em 1, 2, 1, decimal 1. Direito, 961, autorizado, decolar, pista no 0, vento 0, 1, 0 graus com 0, 2, 9. Livre decolagem no 0, voa no 961. Alfa, Juliette, 07, já. Voo 9040, bom dia, tráfego ainda não avistado, ajuste no 012, continua a aproximação, chame quando tem baixo trovo, correção, tráfego agora avistado, chame quando tem baixo trovo. Relativo, voltarão. Sou o cliente de Alfa, Juliette 04. Alfa, Juliette 04, 02507, Alfa, Juliette 07. 07, obrigado. Foi pra Lua, agora 040. 940, aguarde só mais alguns segundos para a transição de pouso. Single 040, pouso autorizado, pista no 0, vento 020 graus com 029. 7, 9040, ele pousa. Gol no 961, no decolado aos 30, chame agora o controle 1 no 9 decimal 8, por favor. Controle 198, obrigado, até bom dia. Contato radar da colégio, segundo mantém 360, posso cruzar 2.000 pés, direto Leda. Após 2.000 pés, direto Leda, gol 961. Desça para 2.000 pés, a última tem Salvador 1.012, chegada bom. Na direita, chame solo em 1.21, décima 1. Gol 9040, táxi aprovado via Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette para o portão 10. Mantém 3.000 pés, a última tem Salvador 1.012, chega legal. 3.000 pés, 1.012, chega na bosta, não sai funcionário. Salvador, o Cessna 597, autorização Brasília, nível 360. Bom dia, Brasília 360, tem aprovado, ponto 4. Copia. Tem 3517, autorizado Serra Bravo, Bravo Romeu, via Cruzulu 17, diga de voo 360. Pista em uso no zero, primeira curva à direita, saída Arbor, após Arbor voa Elefa. Controle 119.8, transponder 5427, tá 3517. 360, autorizado para Brasília, via Cruzulu 17, decolador 10, curva direita, Arbor Elefa. O controle 1998 e o transponder 5427, 3597. 5427, cotejamento correto, tá 3517, portão 62, chame pronto para o posto para estacionamento. Para Recife eu tenho o 390 já aprovado, informação Foxtrot, o senhor está pronto para cópia? Fala sim. Chicago 8487, autorizado para Serra Brava, Romeu Foxtrot, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 390, pista em zona 0, primeira curva à direita, correção, primeira curva à esquerda. Primeira curva à esquerda, após decolagem pista no 7, saída Puka. até a posição Jamo após Caju. Controle 1 no 9.8, aciona 5435, copse cargo 8487. Táxi 227 a bordo, 3:50, Galeão. Gentileza, confirme, Galeão 350, 227 a bordo. Confirmo. Galeão 3171, táxi aprovado, pátio Índia até o ponto de espera, pista no 0, ajuste no 0 no 2, no ponto de espera, ponto pronto, chame torre 118, decimal 95 da 3171. Ajuste no 0 no 2, pouso autorizado, pista no 0, senhor vento de 030 graus com 049, gol no 093. Teve pouso 1 no 0, gol no 093. Taxi 135, 107, 141 a bordo, 4 horas, altera na cabina. Táxi aprovado, pátio Índia, até o ponto de espera, pista no 0, ajuste no 0 no 2. No ponto de espera, quando pronto, chame torre 118, decimal 95357. Pátio Índia, 18, 95357. Bom dia, 3171, pronto, ponto espera. Bom dia, 3171, não mantém ponto espera. Eu não tenho condições de decolar com logo atrasada. Afirmo. Não sei se eu não visual com o Gol agora na curtíssima pista 10. Afirmo, visual com o tráfego no céu. 3171, após a passagem do tráfego na curtíssima, linha mantém que no zero agilizando manobras 3171. Ok, a linha mantém isso a 3171. 7 aproximados, CNS, China 2, Salvador, em 1 no 8, decimal 95. 095, chamarei igual na 7, só. Salvador, zona 759, bom dia. Na escuta do controle, zona 1895. Será que se trocar? Obrigado, aí é um bom trabalho. Autoridade Colagem, C321. Tela 3597, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, 3597. Gol, 1759, bom dia. Bom dia, gol 1759, tráfego avistado, ajuste no 012, continua a aproximação. Aguarde posição de pouso, eu tenho um Alfa 321, ele está agora iniciando a corrida, pista no 0. 10, avaliado, está aí. Cheque 3, pouso autorizado, pista no 0, vento 020 graus com 03 nós. Chego, trem baixado travado, livre pouso, 1-0, boa noite, 5-9. 3-1-7-1, decolando ao 5-0, chame agora o controle Salvador em 1-9-8, tá bom? Controle 19-8, obrigado, bom dia. Chicagas livre, chame táxi, sabe chegar 8-4-8-7. Obrigado, espaço de 7. 3171, decolado na sua escuta. Após 2000 pés, veleiro, tem contato com a BR, 3220, 3171. Ativo 2000 Leda. Entre 517 a linha e mantém pista no zero. A linha mantém pista no zero, 235, 1-7. 9 no solo ao 5-1, libera a pista próxima interseção à direita, chame solo em 1, 2, 1, decimal 1. 3, 1, 1, liberado, boa. Aproximadamente 3 minutos. 3 minutos da 4-0. Salve, Golo 759, livrado. Golo 759, táxi lento via Alfa, mantém a posição antes da Juliette. O tráfego irá liberar a posição do senhor em aproximadamente mais 2 minutos, ok? Positivo, tanto para dentro até a Alfa guardando posição antes da GDF. 300 graus com 049. Média atualizada a decolagem, está 3597. Decolado aos 5-3. Chama agora o controle Salvador em 1 no 9 decimal 8, bom voo. Ok, 098, obrigado, senhor. Uma boa semana. Boa semana, senhor. Decolagem, tudo mantém 360, saiu da árvore. 360, árvore, leva 357. Saca árvore 427, está pronto ao saque, autonomia 0237, alterna natal, com 12 CLB. 0237, 02 PLB Natal, alternando, 8487, táxi aprovado 43, parte principal Índia, até o ponto de espera da pista no 0, ajuste no 0 no 2, no ponto de espera quando pronto, chame torre em 1 no 8, decimal 95, EPS 8487. Árvore 12, chama torre, 7291, ponto de espera, parte 3, parte 1, parte 1, Índia e ponto de espera. Para nós, estamos pegando o 8487. Você pegou. Azul 4040, em coordenação com a equipe de solo, foi autorizado um Boeing 767-300, caso de cargo passará a cauda em direção à espera. Assim que mesmo no jogo parte principal, você tem livre por estacionamento 3, chame táxi Azul 4040. Obrigado. 5251, alterna 33, decimal 95. Ativo, Recife 251, 3395, obrigado, bom dia. 487, bom dia, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento 020 graus com 049. Além decolar, pista no zero, franca arroz 487. Azul à sua esquerda, assim que mesmo iniciar o táxi, o senhor é autorizado o ingresso para o portão 03, 1759. Positivo, assim que o azul liberar a passagem do táxi, a gente vai para o 03, 1759. 58, chama agora o controle em 119.8, bom voo. 198, controle, obrigado, bom dia, bom trabalho a todos, 2487. Boa semana, senhor. Obrigado. Controle de Salvador, bom dia, está cargo 8487, decolado para 3200, a sua escuta. Está cargo 8487, contato radar na decolagem, estou mantendo o voo 390, via saída PUCA. Via saída PUCA para o 390, está cargo 8487. Cadê o ponto de espera pistão 0, ajuste no 092, no ponto de espera quando pronto, chame torre 118, decimal 95, azul 4040. Pedro Sassi, direita índia, quando na espera da pista 1-0, torre 108, nós tínhamos entregado o passaporte da mão. Azul 4040, autorizado a alinhar e decolar da pista 0, vento 040 graus, 04 nós. Livre decolagem da pista 10, 4040. 597, chama agora sempre pra Recife, na sétima missão 288, é o término 260. 288 e 260, uma boa semana, tchau. Azul 2783, Foxtrot. 2783 da Azul, Foxtrot, confere. O ajuste só mudou agora no 0 no 3. Aguarde só um minuto para cópia para conquista no nível 1 no 60. Prepare Arbor, eleva após direto, senhor. 7 60, aguardando o Arbor, eleva após rota direto. Azul 2783, para parte 3 agora. 040, decolado ao 03, chama agora o controle Salvador em 1 no 9.8, tenha uma boa semana. Obrigado, senhor. Igualmente, uma ótima semana, 19.8, 40.40. 783, pronto para a cópia. Relativo. Azul 2783, autorizado pela Sierra Bravo, Quebec Victor, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 160. Pista em Ozono 0, primeira curva à direita, saída Arbor, após Arbor voa Elefa, após Elefa direto conforme rota apresentada no plano. Controle 1 no 9.8, aciona 5461 Azul 2783. Esta autorização da Leconquista, conforme plano. Plano 1 a 0, curva à direita, nível 160, autorizado. Saída Arbor, transição Elefa. Controle em 119 decimal 8 e o transporte 5461 Azul 2783. 5461, cotejamento correto, Azul 2783. No pátio 3, chame pronto para o pushback ao acionamento. 783, chama. Autorizaria da presente do 4040 voar Elefa, por gentileza? Autorizado, 4040. Autorizado, Elefa 4040 da Azul. Rael, Lisa, após Lisa e Irume. Rael, Lisa, Irume, autorizado. Controle 5455 transporte. Ok, autorizado 360 para Valeão via 3957, saída da El, Leda, em direção de Irume. 2452, curva direita. 198 é o controle, 5455 é o transponder. Correto, 6219, chama para o portão 4. Maral, obrigado. 3890, pronto 4. 3890, autorizado Recife, nível 330, via rota do plano de voo. Da cola da pista 1-0 com a primeira curva esquerda. Saída Fuca, Jamo, Caju. 198, controle, 54, 52, transponder. 330, posicionado para... Só confirmando 5452, código. 5452. Correto, chama o estado portão 2, 3890. Já para o posicionamento 2. Já está pronto para o posicionamento 3, 2890. Portão 2, está livre, chama a TAC 3890. Puxa, só o TAC 3890. Controle 4040 do Azul, pode chamar o centro de vista? Ativo 1-2-8-8, alterna 1-2-6-0, bom voo. secundária 260, primária 288, por semana aproximada, 40-40. À direita via Índia, até o ponto de espera da pistão no zero. Quando lá chama a torre, 1-1-8-9-9-5, ajusta no 0-1-3.